Moquali, qual é a ideia? Olha, Dredd, estive a ouvir uns mambos aí, sem meu irmão de outra mãe, eu não sei qual é a ideia, o que é que vocês estão a fazer aí, mas estão a fazer muito bem o trabalho de casa. Demasiado bem, Dredd. Sem meu irmão de outra mãe, tipo estrinho, estás a ver? Tipo disse, mas eles já vão te mandar o mambo mesmo da fonte, já? Tamo aqui, meu Dredd, do mais breve, irmão. Oh, não, não, faço meu mano, não peço. Encosta a concorrência na parede. Para de olhar pra mim, ABM. Se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. Põe meu maninho no game. Encosta a concorrência na parede. Para de olhar pra mim, ABM. Se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. E eu já puxei no fundamento, sua ficha já tá nas mãos do Black Blue. 300 brigas de rua e nenhum registro do Damassa ter tomado preju. Certo pelo certo, no resumo até seus amigos fugiu da treta. Sou sujeito homem antes de poeta, jamais vou deixar amigo meu na sarjeta, sai da reta. Não vem botar regra agora, se elas gostam elas quietas perto. E se eu quiser lotar meu camarim de mulher eu posso, aqui não é show do Thales Roberto. Mano, outro back pelo bem da track, pensão 27 anos ouvindo rap SP. Pela norte, o nordeste, não conte com a sorte. Se tiver num jet, um lock a menos. Faço meu mano, não peço. Encosta a concorrência na parede. Para de olhar pra minha PM. Se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. Põe meu maninho no game. Encosta a concorrência na parede. Para de olhar pra minha PM. Se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. Muito amor por vocês de Vitória, compaixão por vocês de BSB. Não testo febre de malandro, porque malandro sou eu que nunca vai pagar pra ver. Muito amor por vocês de CWP, e um brinde a quem fecha lá em BH. E os comédia que bicharam meu busão, correram com o cu na mão, bora cá. Ninguém deu as cara, tava maritaca, se atraca na toca. Pipoca é poucas, hoje não vai ter paçoca. No Rio é sem bala na Lapa, em São Paulo se moca na moca. Organizei na macioca, contador de cota, tu já percebeu que aqui se corta o axé. Avancei, pô, quem faz a frente é nós da Massa Clã, cidade do crime, DMC volume 2. Faço meu mano, não peço. Encosta a concorrência na parede. Para de olhar pra mim na BM. Se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. Põe meu maninho no game. Encosta a concorrência na parede. Para de olhar pra mim na BM. Se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. No ano 16, milênio 2000, Raikais contrariando o sistema. De novo fugindo da sua escola de babaú. Sente agora a mensagem que eu extraí pra você diretamente do outro corpo. Se hoje nós tá aqui fazendo esses rap largadão, chilo, foda-se os pés que nós tá sentindo as injustiças. E que hoje o ilustra, amanhã vale a porra de um cuspe. Eu tô ligado, meu parceiro, que você se lembrou da maré, mas se esqueceu de rimar deriva. Presta atenção no que eu te digo desse jeito. Vou terminar onde a água mata a sede. Você vai terminar onde a água é viva. Um brinde aos filhos dos filhos da puta. Guardiã do rap, só falta andar fadado no recinto. Tamo aqui pra te aletar, que a mensagem que escolhe é nós. Somente é seu lar, mas pode ser seu labirinto. Procura um pé aí, fio. Eu não tenho milho na rua, rapaz. Aqui se faz, aqui se paga e teu karma te destrói, filhote. Eu tenho a aval dos mais dinossauro desse rap. Sem pagar sap nem de fama, ninguém pegou a visão, truta. É isso que a rua manda. E é isso que os inimigos temem.